Catanga autorizada a linha de decolar, 110 com 4 nós. Muito bom dia, Salvador, é o TAR-3179-340 para Guarulhos. Pronto para COP, 3179. Afirmativo, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50, saída da EL, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5172, coteja. Zero da Elvida Bidev, Perwisk 50 Zaba, 5172 aciona, 198 decola, TAN 3179. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará TAN 3179. 160, descending until 2000 feet, speed 180, 5316. Okay, under vector, right 160. Down 2000 feet, could you confirm 2000? Sim, sim. Catango, bom dia. Controle, bom, Salvador, bom dia, papá, papá, Charles Serra Tango. Charles Serra Tango, controle, contato, Roberto. Passing 7800 descending. You cross the localizer for traffic coordination. É o Charles Ciatango, tá mantendo a radial 350. Ah, positivo, o motivo da radial é a restrição na base naval de Aratu, que está ilimitado lá em cima. Positivo, Charles Serra. Felipe 5316, left heading 050 to the localizer for establishing. Left 050 to localize for 347. Delta, bom dia, prossiga. Charles Serra Tango está sob vetoração, direita proa 300 subindo. Ciente, direita 300 para o Charles Serra Tango. A 070 localizador, está iniciando a redução. Gol 9070, ciente, cheque o trem, chame a torre 11895. Essa, 70 para. Planejamento correto, altímetro no 0 no 4, para estacionamento táxi chame torre 118, decimal 95, bom voo. Tá. Aí que é com delta livre acionar. Salvador, Chaner 6200, informação Juliette. 6200 Salvador, desça para 2014 via chegada mar. Juliette via 1014, Mari, 6200. Triple 5316, 5.5 miles, which pass you over the altitude, completing approach, check landing gear. And the contracted tower frequency 118.95. 118.95 is tower, Salvador 25316. Salvador, Salvador, bom dia. 35, perdão, 3153, transfere, passa 1900. 3153, transfere, este é o controle Salvador. Meu cordial, gira à direita e vou em Leda, câmbio. Muito obrigado, senhor. Direita na proa de Leda, tá 3153, ascensão 340. O Charlie Serra Tango, voo direto Barreiras. Charlie Serra Tango, direto Barreiras, obrigado, senhor. Salvador Tower, good morning, TV 5316. 5316, stand by, one way, Vicky. Stand by, TV 5316. Salvador, muito bom dia, o azul 4208. Controle Salvador, bom, Xené 6225 para a descida. Luciano 225, esse é o controle, meu cordial. Façamos o seguinte, gire à esquerda, voe bombe. Estabilize na proa de bombe para chegada a bombe. Desça para 8000 com 10 no 4 para pousar no internacional da pista 10. Câmbio. Esquerda bombe baixando para 8000 com 1014 para pousar 10. ILR confirma? Confirmo, conforme a TIS, deve estar funcionando, acredito. Afirmo, afirmo. Está proporcionando, obrigado. Muito dia bom dia também. Controle Salvador, bom dia. O azul 4208. Azul 4208, este é o controle Salvador, meu cordial. Via chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste 104. Chegada Mari, 2000 pés, 10 no 4 é o ajuste. Cordialmente, bom dia, o azul 4208. Papapá, Charlie Serra Tango, chame Recife, a frequência é 1251, caso negativo 13325. 1251, caso negativo 13325, obrigado, bom dia, Charlie Serra Tango. Boa. Papapá Tango, observe em Braia na final 10, aposta livre a decolagem, 1000 com 612. Informativo, táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o 79070. Nice, 121.9, thank you for 316. Livre. Alô, eu 3179 da TAM, puxa-me estacionamento, posição 13. Gente, aguarde para o pushback 3179. Aguardo, está 3179. Salvador Ground, good morning, 35316. Trip 5316, taxi via Alpha, report before Juliet. We report before Juliet, 35316. Taxi via Alpha Juliet, position 12. Alpha Juliet, stand number 12, fast 316, thanks. Taxi com Delta, chame para ingresso decolagem. Tô 3153, chame Recife, 125-1-133-25, boa viagem. 251-3325, obrigado senhor, bom trabalho, tá 3153. Boa. Oceano 6200, está autorizado a aproximação em LE. Autorizado a aproximação em LE. Livre LE, seu 6200. Oceano 225, desça. Para 5 mil. Para 5 mil. É 2, 5. Controle de Salvador, muito bom dia, o Papatango Romeu Papatango, decolou cruzando 1600 na sua escuta. Papatango Romeu Papatango, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato o radar. Gente, Romeu Papatango. Controle ao Papapapá, mais 17, Romeu. Prossiga. Ingressou, vai estacionar ao seu lado, precisa de mais um minuto. Afirmativo, esperamos quando autorizado. Exploradora da Fazenda Grande, vai contra o do Iguatemi, após o litoral para regresso. Ciente, Mike Juliette Romeu. Azul 4208 está autorizado a aproximação em LS. Aproximação ILS, o 4208. Sete nove autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Autorizado, já para o táxi, são 3079. Salvador, o Mike Eco Delta já iniciou, ok? Afirmativo, pode chamar do 119.8 no litoral com o voo Mike Eco Delta. 119.8 Delta, graças. Controle Salvador, bom dia. Papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, Salvador. Mil pés, 0143 do transponder, DCT Manati. Positivo, está autorizado, informe Livrana a zona de controle. Vai informar, Livrana, CTR, o Mike Eco Delta. Azul 4208, está autorizado, ILS. Autorizado, ILS, o 4208 Azul. Oceano 6200 em aproximação, chega o trem, chame a torre, 11895. 11895? 11895. Positivo, 18956200, bom dia. O Matilete Romeu ingressou na linha do litoral, altura do Costa Azul, senhor. A manteiga em excesso da regresso. Ciente. Torre Salvador, bom dia, Oceania 6200, uma milha do externo. Bom dia, Oceania, livre pouso no na 10, uma centena com 08 nós. Livre pouso na 10, 6200. Voo 922, via chegada Mare, desça para 2000, ajuste 1094. Via Mare 2000, 1094. Oceano 225, via chegada Bonf, desça para 2000. Oceano 225, controle, via chegada Bonf, desça para 2000. Via chegada Bonf, descendo para 2000, chegada 6225. Mike Juliette Romeu, chame a torre, a frequência 11895, bom pouso, Romeu. 11895, um grande abraço, capitão. Um grande abraço. Mike Serra Golf para o controle Salvador, prossegue. Para o táxi, 230, 4 horas, Galinhão. Zó com o tráfego na final no zero? Afirmo. Gente, após passagem do tráfego, agilize uma base pela direita, na retaguarda do mesmo. Reporte para girar 17. Está presente, vai girar à esquerda para a retaguarda do Boeing na final da 10, mais 10 Romeu. Reportará no circuito da 17. Afirmativa, agilize, tem um tráfego da Azul a uma milha para a dona, ok? Ok, agilizando, Romeu. Se o senhor quiser, eu posso ir para a cabeceira 35, que o bichinho aqui está gritando, viu? Afirmativo, então prossiga para 35. O vento é uma centena com 89, informe na curta da 35. Vamos morar na curta da 35, Romeu? Torre Salvador, cordialmente bom dia, o Azul 4208. 4208, continua a aproximação no zero. Reporte passando externo. Reportará passando externo, azul 4208. 6200 no solo 52, direita 121 no máximo. 219-6200. Juliette Romeu, reporte solo controlado, cabeceira 35, uma centena com 8 nós. Botará no solo controlado da cabeceira 35, Mike Juliette Romeu. Oi, Salvador, bom dia, o TAM 3179, próximo ponto de espera da 10, estamos prontos para a partida. Seguinte, 3179, mantém ponto de espera, o Embraer da Azul está passando externo agora. Afirmativo, manterá, 3179. Passou externo baixado e travado, o Azul 4208. 4208, pista livre, uma centena, 8 nós, autorizado pouso. Autorizado pouso, Azul, pista 10, Azul 4208. Informa o 4208, um Robson aproximando para a cabeceira 35, sem interferir com sua aproximação. A gente está com ele, não te esquece. Romeu, solo controlado, 35. Afirmativo, Juliette Romeu, vai prosseguir para 5. Afirmativo, para Bata. Para Bata. Seguinte, condições de fazer ataque na baixa altura pela pista? Afirmativo. Afirmativo, então reporte livrando a pista. Reportará livrando a pista, Romeu. O TAM 3179, a Lima tem após o azul. A Lima tem 10 após o azul, TAM 3179. Romeu, Romeu, mais flash, Romeu, livrando 1735 e deixando na bata. Sente frequência livre. Frequência livre, grato, bom dia. Xenem 2225, checar o trem, 21895, 6225. Azul no solo 55, direita 1219. 219, obrigado. Está baixando o trem de pouso, passando 2000 pés no ILS, a Xenem 6225. 6225, aguardando pista livre, vai baixando, vai iniciar a corrida. Guardando. O 3179 tem pista livre, uma centena com 8 nós, autorizado. Autorizaram, TAM 3179. Zero, via chegada AMAN, desça para 2000 com 1094. Via AMAN, desça para 2000 com 1094. O Xenete tem livre pouso, uma centena, 08 nós. Nele pouso, 225. Controle 198, tem um bom voo aos 57 de cor. Meu nome é Alto Grato, vou serviço até a volta. Salvador, bom dia, o TAM 3179, decolado cruza 2000, nossa escuta. O 3179, o controle está em contato, radar. Possibilidade de voar direto da EL? Ah, positivo, quero desculpar, está autorizado. Plano da Rio Grato, 225 aos 58, direita 1219. Direita 1219, obrigado, bom dia. Salve, Salvador, bom dia, Oxenar 6225. Dia 6225, táxi via Alfa, Índia, portão 1. Alfa Índia para o Uno, 625. Ajuste agora 1094, desça para 8000 pés, uma chegada bom. 8000 pés na bom, portanto, Salvador Ground, good morning, 3P5345. 5345, go ahead. 345 with Kilo, request clearance to Edel. Roger, clear to Edel, flight level 280, dial departure, Leda transition, after Leda direct Edel. Take off from runway 10, right turn, departure 19.8, squawk 5171, read back. Clear to Edel, flight level 280. We'll take off from runway 10 and turn right at dial departure. Leda, after Leda, we'll fly direct to Edels radio beacon. Departure frequency 119.80, scope 5171. Trip 5345, read back correct, call ready for a push and start. We report we're ready for push back and start at 5345.